Panorama Agrícola para 21 de dezembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é 21 de dezembro, começa oficialmente a estação de verão no Brasil. E nesta terça-feira, a noite é de lua cheia. O ditado de hoje do Panorama Agrícola é: fracassou? Então, essa é a oportunidade que você tem para começar tudo de novo, agora da maneira correta. Os destaques do programa de hoje: Aqua Negócios, produção de sementes de ostras e mexilhões. E uma entrevista sobre o mercado de orgânicos: produtor precisa fazer cadastro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Um dos métodos mais antigos para clarear a roupa branca é quarar. Não sabe o que é? Quarar é deixar a roupa ensaboada ao sol para que os raios solares eliminem a sujeira. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A nossa entrevista de hoje é com o médico veterinário Robson Ventura de Souza, do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. O Robson esteve recentemente no Chile, participando de um curso sobre produção de sementes de moluscos bivalves. Produção de sementes de moluscos bivalves, tratou exatamente do que, Robson? Esse é um curso que ele foi realizado na Universidade Católica do Norte, na cidade de Coquimbo, no norte do Chile. E ele é um curso que ele é financiado pela Agência de Cooperação do Japão e Agência de Cooperação Internacional do Chile. E esse curso ele tem por objetivo a disseminação de tecnologias para os países aqui da América Latina, de forma a desenvolver uma agricultura nos países, e essa é a intenção. Então, lá nesse curso, a gente teve uma série de matérias sobre vários aspectos da produção de moluscos, produção de sementes de ostras, especialmente a produção de sementes de, eles chamam de ostiões lá, que são as vieiras, né? E durante esse curso, a gente teve que ter uma série de atividades práticas, a gente teve que também apresentar como que estava a situação da aquicultura no nosso país de origem, né? Então, apresentei, no caso, Santa Catarina, lá nesse curso. E mostrando quais são os problemas, as limitações que tem no seu local de origem, e em parceria com o Chile, a gente desenvolveu um projeto para tentar resolver um problema. E no caso, o Robson, aqui de Santa Catarina, como está, como é feita, como se desenvolve a produção de sementes de ostras e mexilhões? Então, isso foi uma situação que eu apresentei lá. A gente tem uma pesquisa bem recente que foi feita aqui no nosso centro, com o auxílio de um aluno de graduação, onde a gente fez uma investigação dos principais problemas que enfrentam os maricultores catarinenses. O primeiro é uma situação que já deve ter sido comentada aqui no programa, que é a questão da legalização das áreas de cultivo, né? O segundo problema, na verdade, o segundo mais citado, são dois problemas. Um deles é a comercialização, que a gente já tem uma série de ações bem fortes em relação à comercialização, controle higiênico-sanitário e tudo isso. E o outro problema é justamente a questão de obtenção de sementes de mexilhões. Hoje em dia, grande parte da obtenção de sementes de mexilhão em Santa Catarina ainda ela depende da extração de costões, de sementes de costões rochosos. E isso é uma atividade de risco e no momento ela é até ilegal, porque se pode fazer extração de sementes de costão desde que mediante uma autorização do IBAMA, mas diante da ilegalidade do cultivo de moluscos no estado, o IBAMA não está nem permitindo que isso seja feito. Então é necessário que se faça uma disseminação de tecnologias alternativas à extração de bancos naturais, né? Então foi isso que eu me comprometi a fazer lá, a gente gerar material didático, gerar informação e fazer disseminação tecnológica do assentamento remoto, que é uma alternativa que já vem sendo desenvolvida em Santa Catarina para alguns produtores com bastante sucesso, e também para melhoria da eficiência dos coletores artificiais, que é uma outra metodologia que também funciona para obtenção de semente, que não fazendo a extração de costão rochoso. Isso no caso das sementes de mexilhão e no caso das sementes de ostra. No caso da semente de ostra, que o Estado já trabalha há bastante tempo, inclusive o cultivo de ostras no Estado ele está bastante vinculado a um trabalho que foi feito aí com bastante eficiência pela USC. Então, hoje em dia, 100% das sementes de ostra produzidas no Estado elas são provenientes do laboratório da UFSC. Então, esse é um problema. Apesar de não é uma situação ideal você ter apenas a dependência de um laboratório, uma vez que a gente tem eventualmente um problema, você vai ter um comprometimento grande. Mas, por enquanto, toda a demanda aí de Santa Catarina está sendo coberta pelo laboratório da UFSC. Inclusive, com poucas. Nessa investigação que a gente fez, teve poucas críticas em relação à qualidade de semente e tudo isso. Então, um problema mais tranquilo. Perfeito. Nós agradecemos então ao médico veterinário do SEDAP, Robson Ventura de Souza, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Robson, obrigado pelas suas informações. Obrigado. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós estamos em contato com o fiscal do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, Eduardo Amaral, que é o coordenador da Comissão de Produção Orgânica em Santa Catarina. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Bem, Eduardo, há mudanças na legislação dos orgânicos. O que o produtor em Santa Catarina deve fazer para se adequar à nova legislação? Então, o que acontece é o seguinte, a legislação vai entrar em vigor na sua plenitude agora no final do ano. E aí, pessoa que está ligada a uma certificadora, essas certificadoras elas têm que ser credenciadas no Ministério da Agricultura. Algumas certificadoras já deram entrada, como umas 4 ou 5 certificadoras, né? E a gente está aguardando que eles venham a completar isso. A mesma forma, a certificação participativa, como da rede Ecovida, pessoal que está nos ouvindo, que trabalha na rede, ela já foi, já interagiu com o Ministério, já está em processo de credenciamento. A questão é mais os produtores que vendem em feira livre e não são ligados à rede Ecovida, né? Eles precisam se cadastrar no Ministério e não é o produtor individual, tem que ser a associação a qual ele está ligado. Então a gente está até um pouco preocupado porque a entrada de pedidos está sendo muito pequena e a gente sabe que tem muitas feiras pelo Estado, né? Eduardo, quem vende em feira normalmente está ligado a uma associação? Normalmente o pessoal tem uma associação, algum tipo de organização, né? A legislação ela estabeleceu a seguinte situação, dividiu em níveis diferenciados, né, de acordo com a situação do produtor em relação à sua forma de venda. Então, o pessoal que vende na feira livre, que tem contato direto com o produtor, ou que vende para o PAA, para os Programas Governamentais de Aquisição de Alimento, né, é considerado venda direta. Então, eles têm que estar ligados. O agricultor familiar ele deve estar ligado a uma associação ou uma cooperativa ou outra forma de organização que possa fazer a verificação da garantia do produto orgânico. E aí o Ministério vai fiscalizar depois essa associação, né? E não há um custo ligado a isso, apenas tem que ter essa garantia dessa organização. Pessoal que trabalha em certificadora ou mesmo com a rede, aí eles têm o custo relacionado da certificação, né? Bem, então, as associações que trabalham com venda de produtos orgânicos devem procurar o Ministério da Agricultura, é isso? Isso, exatamente. Até de repente, até o escritório da EPAGRE mais próximo, para poder o pessoal da EPAGRE até entrar em contato conosco, eu vou deixar o meu telefone, meu e-mail, para facilitar, mas também o pessoal da EPAG depois pode auxiliar. Então, o telefone é 48-3261-9910. E o meu e-mail é eduardo.amaral@agricultura.gov.br. Então, feito isso, o produtor está dentro da lei? Não, na verdade, eles fazendo esse contato para poder a gente passar as orientações sobre como proceder esse cadastro, né? A associação ela pode ser uma ADM, por exemplo, uma associação de microbacias. Correto. Né? Ou pode ser uma associação específica de produtores orgânicos, né? O que precisa para nós, aí tem uma série de formulários que eu posso passar por e-mail, por fax, da forma que o pessoal desejar, né? Essas informações elas têm que estar devidamente preenchidas com os dados que demonstrem que existe algum sistema de controle interno por parte da associação de que esses agricultores sejam orgânicos e se mantenham assim, né? Ou seja, que tenha algum tipo de fiscalização, processo coletivo de organização, né? Isso até 31 de dezembro de 2010. Isso, é. Foi a legislação, ela foi, era para entrar em vigor em 31 de dezembro de 2009. Ela foi prorrogada em mais um ano, né, justamente para ver a adequação, porque tinha muita situação que o pessoal precisava adequar. E aqui no estado, o que eu tenho sentido é pouca entrada dessas organizações de controle social, que chama, né, que é justamente as associações, entidades ligadas ao pessoal da Feira Livre. E ao passo que as certificadoras, as outras formas, estão fazendo o seu processo de credenciamento normal, né? Perfeito. Nós agradecemos então a Eduardo Amaral, que coordena aqui em Santa Catarina a Comissão de Produção Orgânica. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado também pela atenção. Um abraço aos ouvintes. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.